Aguarde, sistema 259. Aguardo, obrigado. Obrigado por base, o Xanema 259. Por base, muito obrigado. Papai na Serra do Alfa. Prossiga. Podia, por gentileza, soletrar a posição que eu acho que está fora do meu plano aqui. Após a posição Argo, está autorizado Alfa. Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Firma. Serra Azul Alfa, Centro Recife, 1288, alterna em 1260. 288-260, Serra do Lobo. Paraná 259. Prossiga, senhorita. 059, Recife, 125, decimal 1, alternando no 3395. 251-3395, obrigado pela coordenação. Bom voo. Salvador, Oceania 310. É 310, Oceania, identificação, chegada mar, eu cruzado Duna, descendo para 050. Duna, 050. Salvador, boa noite, voo 2043, posição 08, paciente da Uniforce, solicita autorização para Guarulhos. Voo 2043, Guarulhos, autorizado, 360, perdão 10, Decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador 1208, aciona 5146. Autorizado, Guarulhos 360, ópera Zulu 10, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda. Da El Leda Motiva. 208 controle, 5146, transponder Gol 2043. 2043, cruzamento correto, sempre pronto. Estamos pronto, obrigado, Gol 2043. Salvador, ground American 230. Yes, the park said apron 3, we'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 1-1. Approved your tow, call me back on apron 1. Okay, approved to start tow and call you back before entering apron 1, American 230. 6.000 para 5.000, acionado 63 no caso. Reprisa no 0, desce para 2.000, autorizado LS, reporte no localizador, ajuste 1.017, no 0 no 7. 1.017, 2.000, reportado no localizador. A 096, identifique-se, chegada à mar e desse mantenha 50 para o de Dona. Identificou, Dona, bom, 2043, posição A8 para o pushback acionamento. 043, autorizado, chame táxi. É, cortará táxi, 043. Posição no ILS 6390. É 310, torre 18.95. 18.95, boa noite. Torre, boa noite, Oceano 6310, ILS 628. 6310, tem livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus com 89. Livre pouso no 0, 6310. 2043, 182 a bordo, altera na Galeão, 4 horas. 043, taxa autorizada, parte principal, taxa Índia, ponto de espera, dona Zé, chame Tula, Rio 1895, quer negar 1017. 1017, está autorizado o taxa, até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera 3895, gol 2043, obrigado. É 6310, táxi via Alfa Juliette, portal 6. Alfa Juliette, portal 6. Salvador, boa noite, bom 973. 73, boa noite, informação Vitor, copia Galeão 360. Copia, bom 973. Autorizado para o Galeão, nível 360, Viper, November 857, até a posição Bolso. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, voa direto Irumi. Controle 120 decimal 8, transponder 5163. Autorizado então, o Galeão 360 e a rota do plano, upper November 857, Cosmos, decola do 10, curva direita na saída da El, Leda e Irumi, 3163. É o transponder e o controle Salvador, 1208, com 973. O 973 apenas confirma no transponder 5163, no portão 04, chama o branco, espera o acionamento. Ciente, 5163 transponder, gol 973. Salvador Ground, America 230, approaching Neighbor 1. Roger, America 230, maintain position, stand by. Maintain position, American 230. Torre Salvador, boa noite, 2043, ponto de espera, dono 0, pronto. 4-3 ainda, cola no 0, vento 1-5, coesão 1-2-0 graus, com meia dúzia nossa. Ainda cola no 0, gol 2-0, 4-3. 2017, vai pra cá. Com a senhora, identificação chegada na área, se mantém o 050. Chegada na área, se mantém o 050, ponto 2, manda 612 por 63, Marcelo. Afirmo, portão 62. Está mantendo a rede, está chegando, está chegando. Autorizado TAP 3858. Direto TAP 3858. America 230 cleared inter runway 1, correction, apron number 1, report parked gate 11. Okay, clear to enter apron 1, America 230. Decolou 04, controle na 208. 208, boa noite, obrigado. 204. Controle Salvador, boa noite. Gol 2043, passando 2000. 043, contato radar na decolagem, saída da autorizada Leda, subindo para o 360. Ok, está livre, voa Leda para o 360, voo 2043. Quem para o controle? É o CAN3662. CAN3662, a senhora da identificação chega da Mari, se mantém o nível 050. 050 na Mari, CAN3662. Então, 3662, mantém o perfil dessa aí, da chegada. 3662. Estabilizado no 0, gol 096. Pô, no 096, completando o procedimento, chamei agora 2 Salvador, na sequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, gol 096, estabilizado, 1-0. 1-0-96, muito boa noite, sem livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 8-9. Confirme livre pouso, 0-96? Afirmo, tem livre pouso, 120 com 8. Obrigado, livre pouso, vai ser travado. É 3858, disse, mantenha 2 mil pés, justiça do metrô 9097, informe o final do procedimento TDS, sexo aí, pista 0. Autorizado 2 mil pés, ajuste no 097, tomarei no XTI da pista 90 com 3258. Então, 3258, autoriza manter a velocidade, high speed? Velocidade é critério. Obrigado, 3258. Então, 3662, voe e tapa. Vai de TAP, já 3662. No solo, usando 1, no livre direito, 1-2, 1-9. Usando do nível 170, 1-0, operador 2043. O 2043, já agora tem Recife na frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3, decimal 9-5. 5-3-3-9-5, boa noite, obrigado. Portão 096, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 9. 3662, desce, mantenha 2000 pés, ajuste o metrô na 017, informe o final do procedimento. Beleza, que foi pista na zero. GE 2000, sem restrições, 1017. Tran 3858, passador no completo final, já aumentou em 118 decimal 95. Tran 3662, desse mantenha 2 mil pés, ajuste o último entrou no 0.97, é autorizado final do procedimento ILS, foi pista no 0. Ok, para 2 mil pés, autorizado ILS, incluído no 0, Tran 3662. Portanto, 190 graus com 79. Livre, pouso na pista no 0, Tran 3258. Meu bravo Victor Tango, aciona a identificação. Foi TAP, informe no portal descida. Ajuste o altímetro 9017. Bravo Victor Tango, contato radar, 5 milhas para a posição coral. Informe no portal descida, voe TAP, para você a chegada à marca. A 3858, no solo ao 19, livre à direita, 121, decimal 9. 219, a porta. Paulo Salvador, boa noite, são 3258, Petrona, Santa Resort 58, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para o portão 03, são 3258. Décima 95. 3662, boa. Salve Salvador, igual 973. Posição 04, pushback acionamento. 973, condições de aguardar 2 minutos para início do curso, aeronave da TAM para o parqueamento portão 03. Ok, aposto liberado. Após o parqueamento da mesma autorizado, e chame táxi do voo 973. Ok, após o parqueamento da aeronave da TAM, está autorizado para o voo 973, chame táxi. TAM 3858, agilizando na medida do possível, por gentileza. Está realizando, está realizando. São 3258. Bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, desse Matéria 2, meu pé de ajuste, última metrônoma 097. Em condições de voar Duna, interceptar? Autorizado 2021-097, afirmativa, a intenção é quando mais próximo cancelar o projetatório. E se eu preferir? É, tipo, e Duna, desse mantém a 2000 pés, ajuste de altimetrônomo 097. Caso necessite de voar rotatória em Duna, após Duna ou anteriormente, o senhor informa o controle que nós iremos orientá-lo para a rotatória. Sim, então, voando Duna, o prazo do tambor. Alfa, mantenha posições do ataque 6 Juliette aguardando para ingresso. Alfa, 6 Juliette, Salvador, Scanner 6310, com informação Vitor, autorização. Xanar 6310, autorizado para Recife, nível 350, via pêndulo 197, após conforme plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120.8, transponder 5166. Autorizado. Estacionamento 6310, portão 6, chame trânsito de estacionamento. Paulo Salvador, é 1973, para o táxi. Está com 135 a bordo, está alternando Campinas com 3 horas e 40 de autonomia. Plano 973, táxi via Índia, até o ponto de espera, pistão no zero. Quando lá, torre 118.95, ajuste no 097, bom voo. Autorizado em frente, Índia 10, 10895, a torre, o ajuste 10017. Boa noite, obrigado, voo 973. Boa noite, Cantanhas 662, Juliette, portão 02, eu atento a aeronave da Gol no índice anotado. 02, atento ao voo, 3662. Salvador, Gol 973, aproximando o ponto de cara 1-0, está pronto. No 973, a linha decola pista no 0, vento 1, 1-0 graus com 7-9. A linha decola do 1-0, Gol 973. Decolou 228, controle na 208. 1208, controle voo 973. Controle Salvador, boa noite, voo 973. Decolou da EL, cruzando 1300 metros. 73, contato radar na decolagem, submantém nível 360, o terceiro da cidade. Cara, textura da EL até o 360, voo 973. controle ao Bravo e Tango, Propan está presente e solicita a voz rotatória. Seu Bravo Vitor Tango, plano modificado aos 3-1, prossiga agora em condições visuais, descida para 1.500 pés na prova rotatória. Bravo Vitor Tango. Autorizado no 1.500, boa rotatória, Bravo Vitor Tango. Comandante Alexandre 063, Alexandre, pushback acionamento no 06. Alexandre 063, no 0, autorizado, sanitário. Já passou aí, tá? Alisson, Bravo, Vitor Tango. O Vitor Tango mantém as condições visuais em cima da Torre Salvador e 198 decimal 95. 1895 é a torre, obrigado, bom trabalho. Muito boa noite, Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, Estado. Boa noite, Bravo, Vitor Tango, processo final da ONU 7. Consegue, Bravo, Vitor Tango. Passa nível de voo 180, chame agora o centro Recife, frequência 251, alterne 33, decimal 95, boa noite. Recife 251, 3695, 173.